te esquecer. Agora vi que eu tô fazendo falta. Tudo que eu fiz nada valeu. Agora eu vou fazer pra quem se porta, porta.